Ah, o Natal. Quem é que não adora esta altura do ano? Aquele cheiro a rabanadas, a antecipação da criançada em abrir os presentes, as grandes consoadas em família. Tudo isto me provoca uma enorme náusea. Sejam bem-vindos à Hora do Físio, da autoria de Carlos Moreira, um fisioterapeuta que este ano não teve prendas no sapatinho. Este é o 7º episódio. Como é que acordaste outra vez? Espera. Mário, vamos falar um bocado. Não quero falar. Eu acho que precisas. Para que esta atitude? É Natal, pá. Vamos trabalhar em conjunto. Anda lá. Eu não quero trabalhar em conjunto. Queres? Anda cá. Não quero nada. You just need a little love, my friend. Come here. Puto, larga-me. Anda cá. Larga-me. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Fiquem por cá até ao fim. Não vale a pena fugir. Olá, suas gordas e seus gordos, recuperados de Natal, prontos para 2018? Espero bem. Depois da incrível viagem com a Aline Filipe sobre as funções do pavimento pélvico, o próximo convidado faz parte do que eu considero a elite dos fisioterapeutas portugueses. Falo, como sabem, do Ricardo Amorim. Estando sediado na sua clínica fisioglobal e dono de um currículo formidável, o Ricardo e eu, nesta conversa, falámos sobre como o seu espaço se organiza e funciona, a sua abordagem em relação aos utentes e aos seus colegas de trabalho como fisioterapeuta e, claro está, sobre a eletrólise percutânea intertecidular, vulgo EPI, da qual este é o maior embaixador em Portugal. Não percam este estudo de caso de muita qualidade, devo acrescentar. Siga! Chuta! Sim, é geringonça, mas funciona. É uma grande vantagem, está a ver? Ricardo, como é que estás? Tudo bem? Muito bem, Carlos, obrigado. Olha, muito obrigado por teres aceito o meu convite para te entrevistar, finalmente. Era uma entrevista que já se estava a dever aos ouvintes há bastante tempo. Ok, e obrigado também por forneceres o espaço aqui na Fisio Global para termos aqui esta pequena conversa, está bem? Para iniciar, vamos aqui ao habitual, que é falares um bocadinho de ti. O que é que tu fazes, onde tu fazes, descreveres um bocadinho do teu percurso e formação, se assim quiseres, ou outro aspecto que também queiras mencionar. Pode ser? Vamos a isso. Muito bem, Carlos. Permite-me agradecer, obviamente, o convite que me interessaste. Foi com gosto que eu recebi. Parabenizar-te pelo projeto que iniciaste há algum tempo atrás. Acho que é de louvar termos um fisioterapeuta que investe tempo para tentar fomentar partilha de conhecimento entre todos nós. E pelo que tenho visto, tem sido partilha de grande qualidade, portanto, efetivamente, é importante dar-te os parabéns. Obrigado. E acredito que estes parabéns não sejam só da minha parte, mas acredito que da maioria dos fisioterapeutas que te acompanham, se tiverem a oportunidade de dar-te os parabéns, acredito que eles gostariam de o fazer. Portanto, obrigado por isso. É um gosto, de facto, estar aqui contigo. Relativamente a mim, é uma pergunta sempre difícil, não é? Quando nós temos que falar de nós próprios. Não é fácil. Pois bem, eu sou fisioterapeuta, não é? Sou licenciado em fisioterapia, tirei o meu curso na SESPO. Eu tenho sempre alguma dificuldade em dizer quando é que eu concluí, mas creio que foi em 2002, se não me engano. Depois, em termos académicos, passado relativamente pouco tempo, fiz o mestrado na FADEU, entrei em alto rendimento desportivo, entrei em doutoramento na Universidade de Santiago de Compostela, que neste momento ainda não está terminado. em termos académicos, é isto que pauta a minha intervenção. Desde sempre fui alguém extremamente motivado a investir em formação, e estes últimos anos, desde o início da carreira, que todos os anos eu faço formação, porque sempre senti necessidade nesse sentido, muito na área musculoesquelética. E em termos laborais, desenvolvo a minha atividade na Fisio Global, tenho uma prática clínica que é extremamente intensa. A par deste trabalho na Fisio Global, temos uma outra marca que é Master Science Lab, que organiza cursos, eu tenho o cargo de CEO, sou diretor da empresa também. A par disto, dou aulas na faculdade, no Piaget em Gaia, já há 11 ou 12 anos. E estou associado à formação, não é? Dou formação também, cá em Portugal e Espanha. Sou marido, pai, amigo, portanto, além do trabalho, tento ter outras coisas a fazer. Mas eu diria que resumidamente, o meu dia é pautado por isto, ou por estas ações, nestes diferentes locais. Sem dúvida. Há uma pergunta que se ures fazer aqui, que é: o teu dia tem 24 horas ou 36 com isso tudo? Tem 24, é verdade. É preciso fazer uma gestão certeira. Não é fácil. Não é fácil. Precisamos de ser, ou pelo menos eu sinto que tenho que ser bem rigoroso naquilo que faço, para que efetivamente consiga estar envolvido em diferentes coisas e ter um mínimo de qualidade, pelo menos naquilo que faço. Mas gostava de ter mais horas livres. Não para fazer mais, provavelmente, mas para usufruir de outras coisas de uma maneira diferente comparativamente àquilo que consigo atualmente. Claro, muito bem. Bem, Ricardo, vamos então iniciar esta conversa. Vamos lá. A falar inicialmente sobre os modelos de clínicas em saúde, especialmente em fisioterapia, e era isso que queria abordar no início. Parece um assunto um bocado vago, mas vamos já perceber. Ora, para ti, neste momento, qual é que é o modelo ideal de uma clínica de saúde, uma clínica de fisioterapia em contexto privado, nos dias de hoje? Como é que ela deve ser construída, como o caso da Fisio Global, talvez? Uma questão delicada. Se eu quiser ser assim muito, sem querer ser demasiadamente minucioso, eu diria que para mim o melhor modelo é aquele que trata ou habilita com sucesso os nossos pacientes. Claro. E isso para mim é que é verdadeiramente importante. Isso é verdade, sem dúvida. E não é uma pergunta fácil para começar, atenção. Porque independentemente do modelo próprio de cada local, desde que o resultado final seja nós termos impactado a vida daquele utente, então é sinal que esse modelo está certo. Claro. Na minha opinião, muito, muito francamente. Porque cada um tem formas diferentes de atuar e não quer dizer que esses meios, por serem distintos, que sejam mais corretos ou menos corretos. Portanto, para mim, na sequência disso que me questionas, há aqui uma coisa que é fundamental, que é: todos nós temos que tentar criar a melhor experiência possível ao nosso utente, ok? Muito mais do que nos preocuparmos apenas e só em eliminar uma dor, eu costumo dizer que é fundamental que o paciente se sinta envolvido numa experiência. Essa experiência começa no primeiro momento em que chega à clínica, claro, até ao momento do pagamento, quando já sair. Isso ultrapassa modelos, qualquer coisa. Isso é uma coisa que deve estar na base de qualquer... Completamente. Exatamente. Mas ao mesmo tempo eu sinto que muitas vezes isso não é o foco do fisioterapeuta. E eu falei disto precisamente por causa disso. Sim. Porque sinto que muitas vezes o fisioterapeuta está completamente focado apenas e só no trabalho de marquesa, ou agora que começa a ficar em voga na parte do exercício, em tentar adquirir mais competências na terapia manual para conseguir resolver de forma mais eficiente a patologia XPTO. Só que efetivamente o sucesso da abordagem dele, na minha opinião, vem muito além daquilo que ele faça em marquesa ou faça no ginásio, quer que seja. Existe um conjunto de condições que acho que ajudam a melhorar o processo. Eu se calhar estou a divagar um bocadinho. Não, força. Eu estou a prestar atenção a tudo o que está à vontade. Fizeste, mas acho que é um conceito que efetivamente é importante e acho que me parece por bem reforçá-lo. Criar uma boa experiência ao paciente. E essa experiência não começa quando ele se senta na marquesa ou na secretária e não termina dentro do gabinete com o fisioterapeuta. E depois temos estratégias, que pode passar por mandar o paciente fazer o pino ou pendurá-lo no teto, desde que ele fique melhor. Claro. Para mim são estratégias válidas, ok? Uhum. Na sequência e dentro disto dos modelos, eu acho, e falando um bocadinho do modelo da Fisio Global, parece-me extremamente importante que se associe aquilo que é considerado um trabalho mais passivo, uma terapia mais passiva, como muitas vezes é entendida, por exemplo, a terapia manual ou aquilo que habitualmente se faz em marquesa, e parece-me importante que se associe uma terapêutica mais ativa, e aí surge o papel do exercício. É isso que nós fazemos cá. No início não era assim, eu não trabalhei sempre assim, só que cheguei a um determinado momento da minha vida em que percebi que clinicamente já estava-me a faltar alguma coisa. Eu tinha uma percentagem relativamente grande de pacientes que ficavam satisfeitos e melhoravam imenso, mas recidivavam mais rapidamente do que aquilo que eu gostaria, tinha que os ver de forma mais ou menos frequente. E isso, e motivado por alguns outros modelos de locais que não são cá em Portugal, levou-me a equacionar precisamente o nosso modelo de intervenção e, entretanto, já algum tempo atrás, começamos a trabalhar com a parte do exercício. Essencialmente, eu acho que passa por aí. Para mim, esse é o modelo ideal. Algo que assente em boas estratégias de marquesa, algo que assente no exercício, e algo que assenta em boa educação do paciente, ok? Para mim é extremamente importante. Eu no outro dia disse uma coisa a um colega nosso que veio cá, e ele no fim sorriu e deu-me toda a razão. Está de alguma forma instituído, não só junto dos utentes, mas creio que porventura na generalidade dos nossos colegas, perdão, que para o fisioterapeuta trabalhar, ele precisa de mexer com as mãos. Eu não concordo, ok? Para mim, trabalhar e abordar um paciente pode ser simplesmente conversar, ok? Precisamente a parte da educação, ok? Para eu realizar uma consulta, eu não tenho forçosamente que pôr as minhas mãos e fazer algo. Portanto, nós atribuímos também um papel absolutamente determinante na educação do paciente. Ele percebe porque é que tem dor, o que é dor, perceber qual é que vai ser o papel do fisioterapeuta na melhoria do quadro que nos põe, perceber muito bem qual é que vai ser o papel do utente para a melhoria do quadro que ele nos trouxe. Então nós investimos muito tempo nisso. Tanto que habitualmente, eu diria em 90% ou 95% dos casos, por exemplo, nas minhas primeiras consultas, eu não trato ninguém. Eu avalio, eu explico, partilho informação para que depois, num futuro próximo, aí sim possamos iniciar o nosso processo de intervenção. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado por me responderes logo a 4 questões consecutivas. Dou a entrevista por finalizada, estou a brincar. Muito interessante. E pegando já na parte do exercício, que referiste que nem sempre trabalhaste assim, foi a partir de determinado momento que te apercebeste que quiseste trabalhar mais relacionado com a parte do exercício para melhorar os teus resultados. Falando especificamente aqui do Human Performance, lá está, surgiu esta ideia a partir daí. Há quanto tempo é que foi, mais ou menos, que lançaste este contexto de Human Performance e como é que tem sido a recepção por parte dos utentes com quem estás? Eu sou péssimo para datas, mas eu creio que a apresentação oficial do conceito de Human Performance fez em outubro 2 anos, se não me engano. Porém, antes do lançamento oficial da Human Performance, nós já trabalhávamos com exercícios. Ok. Como deves imaginar, hoje, e ainda bem que assim é, hoje a Human Performance é diferente da Human Performance de há 2 anos, e disse-te que antes do lançamento oficial já trabalhávamos com exercício, e naturalmente hoje trabalhamos com exercício de uma forma diferente daquela que trabalhávamos há 3 anos atrás. Portanto, já eu diria que especificamente a Human Performance, eu creio que fez em outubro 2 anos, mas já trabalhamos com exercício há mais tempo. E desculpa, Carlos, perguntaste-me especificamente? Em relação a como é que tem sido a recepção por parte dos utentes com quem assíduos ou com quem tens trabalhado? A recepção, o feedback tem sido muito positivo. Isso desde logo é mostrado pelo número de elementos que vamos colocando na nossa equipa. Certo. Se antes no início tínhamos um elemento que dava resposta às nossas necessidades, neste momento já temos 4 fisioterapeutas que trabalham cá connosco, só nessa área, e confesso que precisávamos de mais, okay? Mas o espaço começa a ficar curto para as necessidades que temos. E o feedback que temos dos pacientes é o melhor, e é o melhor porquê? Não é por ser a human performance, é porque eles sentem-se melhores. Claro. Sentem-se melhores, e se me permites, do que nunca, sentem-se mais fortes, mais capazes, mais resilientes, acima de tudo mais bem preparados para enfrentar os desafios do dia-a-dia. E se isso acontece, obviamente que eles têm que ficar satisfeitos. Claro. Portanto, o crescimento tem sido francamente positivo e a recepção por parte dos utentes tem sido francamente positiva. Ao ponto de hoje termos, por exemplo, pacientes que são totalmente assintomáticos e trabalham connosco na Human Performance, porque gostam da metodologia de trabalho e como forma de investirem na sua saúde, ao invés de investirem na doença. Sim. Sem dúvida. Ricardo, muito bem. Seja como for, o que eu admiro mais nisto é que foi sempre um processo evolutivo, ou seja, foi algo, tu foste trabalhando, foste percebendo certas necessidades e a partir daí foste construindo, tanto para o conceito da parte de exercício como para outros profissionais que também colaboram contigo aqui com a Fisio Global, não é? Foi sempre um processo evolutivo, não foi algo, ok, tenho aqui uma clínica, vou trabalhar assim, assado, vou buscar aquele, vou buscar aquele. Não, foi algo que foste evoluindo, foste percebendo que precisavas de algo mais. Certo? Sem dúvida. Sim, a história da Fisio Global é pautada precisamente por isso. Efetivamente, aquilo que é hoje a Fisio Global não foi aquilo que era a Fisio Global quando estas instalações nasceram. O modelo que temos hoje não foi o modelo que eu instituí no início, e muito menos, obviamente, os profissionais que temos hoje eram os profissionais que tínhamos no início. Eu, bem ou mal, não sei, por vezes eu considero que sou demasiadamente ponderado. Eu sou alguém de risco, que assumo os meus riscos e avanço, mas muitas vezes para avançar ou para assumir esse risco eu preciso de algum tempo. Então tento, na medida possível, dar sempre os passos de forma certeira. E provavelmente foi isso que me fez começar devagarinho, perceber efetivamente as respostas que atendo, e se porventura as respostas fossem positivas, então eu iria tendo condições para porventura começar a aumentar a abrangência da nossa intervenção. Então no início a Fisio Global era metade daquilo que é hoje, tinha metade dos profissionais, e começamos por fazer aquilo que porventura se passa na generalidade das unidades privadas de saúde ou dos gabinetes de fisioterapia, que era atender os nossos pacientes em Marquesa. Claro. Okay? No início comecei eu e começou logo um outro colega connosco. E as coisas com o passar do tempo foram evoluindo de forma positiva, o volume de pacientes foi aumentando, até que com o passar dos anos, lá está, começamos a ter a necessidade de querer completar um pouquinho aquilo que nós já fazíamos, e foi aí que surgiu a ideia do exercício. As instalações tiveram que crescer e tivemos que preparar e treinar profissionais para essa parte. Portanto, o modelo claramente foi sendo adaptado. Hoje, junto dos nossos utentes, nós trabalhamos com psicologia, nós trabalhamos com nutrição, nós trabalhamos com a human performance, com a terapia manual. Portanto, o paciente é envolvido em várias dimensões. Mas com o passar do tempo é que efetivamente nós fomos percebendo que isso era possível, que isso era lógico e, acima de tudo, que era possível em termos práticos. Exatamente. Tentando enquadrar, tentando contextualizar o vosso trabalho junto de quem nos ouve, ok? Vamos surgir aqui e fazermos um pequeno exercício, se não houver problema. Vamos aqui imaginar que chega alguém com uma tendinopatia do rotuliano com um histórico de 10 meses. Vamos aqui imaginar e causar aqui o caso. Sabendo, está claro, cada caso é um caso, como é que é normalmente o caminho, a progressão desde que o utente chega às mãos? É logo destinado a um fisioterapeuta? És tu que o atendes logo, primeiramente, e depois vais passando para a malta que trabalha no Human Performance, outros profissionais, caso sejam necessários? Como é que decorre mais ou menos a progressão para contextualizar o trabalho que vocês fazem aqui? Acho que seria interessante. Muito bem, então, habitualmente o primeiro contacto que o utente tem com a Fisio Global é com um dos elementos mais importantes na nossa equipa. Obviamente eu não quero desmerecer todos os outros, mas são as nossas colegas da recepção, é a Marta ou a Daniela. E efetivamente o papel delas é tão importante como o meu, claro, como qualquer um dos outros. Portanto, sem dúvida. Esse paciente passa por elas, ok? E o grau de motivação, de aproximação e empatia para com a Fisio Global começa aí, ok? Sempre que possível, eu realizo as primeiras consultas, ok? A gestão interna que nós fazemos e está decidido que é assim. Eu não faço todas as primeiras consultas, mas sempre que possível, essa primeira consulta é realizada por mim. Okay. E posso fazer esta partilha convosco, sem problema nenhum. Nós tentamos que seja o Ricardo a fazer as primeiras consultas, não que os outros colegas que estão destinados ao trabalho de marquesa, se me permites falar assim. Nós claramente aqui na Fisio Global temos colegas que trabalham na vertente de marquesa e que não fazem exercício, e temos os colegas do exercício e que não fazem trabalho ou consulta de marquesa, digamos assim. Portanto, temos profissionais muito bons em marquesa, os melhores do mundo nas marquesas, e os melhores do mundo do exercício estão no exercício. E estava a dizer, tentamos que seja comigo, não que os outros colegas que trabalham em marquesa não sejam os melhores, mas porque, porventura, eu sou o profissional que mais empatia consegue gerar numa primeira consulta e que maior grau de motivação e de esclarecimento consegue passar ao utente. E a razão é essa, apenas isso. Portanto, primeira consulta habitualmente comigo. Nessa primeira consulta, como te disse há pouco, eu não tenho preocupação rigorosamente nenhuma em tratar o paciente. Nenhuma. Eu tenho preocupação em esclarecê-lo. Tenho preocupação em, de forma pragmática e objetiva, mostrar-lhe o porquê dele ter o quadro que tem. E habitualmente os pacientes gostam muito dessa abordagem, porque ouvem coisas que nunca ouviram. Percebem uma atenção e um cuidado por parte profissional que habitualmente não são habituados. Portanto, o grande objetivo dessa consulta é avaliar muito bem, informar, educar, sensibilizar e naturalmente avaliar para mostrar as falhas que aquele paciente tem e que porventura estarão na origem do quadro que ele me traz, que neste caso é a tendinopatia rotuliana, ok? Nesta mesma consulta é definido um plano de intervenção para o paciente, onde, baseado na nossa metodologia e na nossa experiência, eu digo, vai fazer, deixe-me o exemplo da tendinopatia rotuliana, vai fazer, por exemplo, 4 intervenções com EPI, e EPI aqui na Fisio Global eu sou o único profissional que a faz. Vai fazer, imagina, com outro colega meu em marquesa, 3 sessões de terapia manual, e vai fazer human performance com o profissional ou os profissionais X, ok? E nessa primeira consulta isso fica definido. Quantas EPIs faz, quantas abordagens em terapia manual faz e que sessões ou quantas sessões é que vai fazer de human performance. Obviamente que o processo é volátil, não é estanque, e todas as adaptações que sejam necessárias, claro, àquilo que eu defini, sim, obviamente que assim será. Termina a consulta, o paciente volta para as profissionais mais importantes cá da clínica, que é o pessoal da recepção, e a recepção vai-lhe prestar um conjunto de informações que eu não prestei aqui em consulta. Valores, preços, disponibilidade para marcar, etc, etc. Fazem-se essas marcações, é enviado um plano ao paciente, daquilo que vai ser o plano de reabilitação dele, e ele há de começar o seu plano distribuído desta forma que eu indiquei. Por menor interessante, é logo entregue ao paciente ou informado de papel ou por e-mail o plano do que vai ser feito ou foi só via discurso? Foi só mesmo por curiosidade? Não, é entregue. É entregue mesmo. Fisicamente. É muito interessante. Sim, senhor. Essa questão de tu o veres primeiramente levanta aqui outra questão, que é uma questão muito interessante de responder, na minha opinião, que é ou pode-se levantar aqui ou o Ricardo quer, entre aspas, ter o protagonismo todo quando chega o utente, ou pode-se levantar essa questão, ou então, e é esta maneira pela qual eu prefiro ver as coisas, porque pessoalmente eu também trabalho assim e trabalho juntamente com um osteopata que diz uma frase muito engraçada, em que nós vivemos num mundo de especialistas. Eu acho que o interessante é aprender a colaborarmos uns com os outros, e eu interpreto mais dessa forma, em que a pessoa vem, tem o teu contacto, tem intervenção com a EPI muitas vezes, neste caso em específico, não é? E faz esse delineamento do trabalho que vai fazer contigo e com os profissionais de human performance, ou se vai trabalhar com a psicóloga, ou se vai ter que trabalhar com o nutricionista, e por aí. E eu vejo mais por aí, que é esta colaboração entre diferentes profissionais, que eu acho que é isto que, formando tudo, dá um bolo muito, muito saboroso, vamos chamar-lhe assim. Mas também se pode levantar outra questão. O que é que tu achas? Eu compreendo obviamente a tua questão, e isso provavelmente foi dos maiores desafios de gestão que eu tive aqui na Fisiologia. Pois, exatamente, acho que uma coisa interessante de se falar claramente. Foi, tu chegas a determinado momento e tu percebes que não consegues consultar toda a gente, e tu precisas ter uma equipa que te apoia. Mas efetivamente é preciso ter muito cuidado na forma como tu passas essa mensagem ao utente. Porque se não existe esse cuidado, tal como tu disseste bem, pode-se passar a mensagem de o Ricardo, o boss, é o maior, e os outros, ok, estão lá para dar uma ajuda, mas não é o Ricardo, e realmente há esse risco. Porém, acho que depende muito, e pelo menos no nosso caso foi assim. Depende muito na forma como se passa a mensagem ao utente. Se bem que eu acho que inevitavelmente, mas isto não acontece só na fisioterapia, eu acredito que aconteça noutras áreas, quando se fala numa equipa de trabalho, haverá sempre algum elemento ou dois elementos que acabam por se destacar sempre um pouquinho mais. Por mais esforços que se façam no sentido de tentar uniformizar ao máximo a equipa, eu acho que inevitavelmente isso acontece. Mas a nossa estratégia aqui na Fisio Global foi, ok, eu digo ao Manuel que tem a tendinopatia rotuliana, que vai trabalhar com o Carlos em terapia manual, não é porque eu não tenho vaga ou não tenho tempo, é porque o Carlos é melhor do que eu a fazer aquilo que eu quero que ele faça. Ora, aí está. Ou vai fazer exercício, não é porque eu não tenho tempo, porque tenho muitos pacientes, é porque eu não percebo nada de exercício, e entre aspas, não é? eu estava a ir embora neste momento, não é? Mas é isto. Minha equipa, eu sou muito bom a fazer algumas coisas, mas temos outros elementos que são os melhores do mundo a fazer aquilo. É isso. Ok? E acima de tudo é esta a mensagem a passar, na minha opinião. Nunca a de, ok, eu não tenho tempo, não se preocupe, mas o meu colega também vai ficar bem entregue com o meu colega, ok? Não se preocupe, que eu confio nele. Isso sim, passa a mensagem de que, opá, havia de ser com ele, e ele, isto está a crescer, tem volume, então já não consegue prestar o auxílio ou com a assiduidade ou frequência que antes era possível. Isso sim, corres esse risco. De outra forma, eu creio que não. É confiares ao máximo na tua equipa. Sem dúvida. Se tu verdadeiramente confiares a 1000% nas pessoas que tens contigo, que é o meu caso, isto comunica-se de forma muito natural. Não tens que pensar muito, ou não o dizes com muito esforço. Portanto, isso nota-se na qualidade da tua comunicação. E eu tenho essa felicidade, que é trabalhar, pá, efetivamente, com uma equipa extraordinária, porque se eu não confiasse a 1000% em todos, se calhar esta comunicação não seria assim, não sairia com tanta fluidez, porventura. Bom, obrigado pela resposta, excelente e honesta. Muito obrigado. Então, estamos cá para isso mesmo. Ricardo, para encerrar esta questão dos modelos clínicos, uma pergunta aqui mais pensativa, para pensar um bocadinho mais. Os gabinetes de fisioterapia nunca foram em tão maior número, nunca existiram em tão maior número como existem agora. Uhum. O trabalho em contexto privado nunca foi tão numeroso, nunca foi tão grande. Qual é que achas que é o próximo passo a partir daqui? Obviamente para a fisioterapia em contexto privado, uma vez que agora existem cada vez mais espaços, claro, uns maiores e outros mais pequenos, mas... Eu acho que há tanta coisa a fazer na fisioterapia. Isso é uma boa questão. Porventura precisava de mais tempo para pensar, e para responder assim de forma, se calhar, um bocadinho mais assertiva. Mas porventura, e não sei se concordas comigo, mas a esmagadora maioria destes gabinetes de fisioterapia que tu referes são profissionais muito vocacionados na área musculoesquelética. Sim. Ok? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, existem áreas em que nós conseguimos ter tanta qualidade e conseguimos impactar tanto a vida dos utentes, patologia cardiorrespiratória, patologia neurológica, que acho que, na minha opinião, atenção, a parte musculoesquelética pode e deve crescer mais, sem dúvida. E há modelos, de certeza, de muita gente que tem muita coisa para ser apurada, incluindo o nosso. Okay? O nosso está em constante mutação. Ele mudou este ano, nós já sabemos que forma é que ele vai mudar para o ano, por exemplo, tanta coisa dá para ser sempre apurada. Mas existem outras áreas onde me quer parecer que nos próximos 10, 15, 20 anos vai efetivamente existir uma procura muito grande. E aqui refiro-me particularmente a patologias neurológicas e cardiorrespiratórias. Onde não me quer parecer que o Sistema Nacional de Saúde vá conseguir ter mãos a medir para o número de utentes que aí vêm com necessidades muito, muito próprias destas áreas. Portanto, na minha opinião, claramente são áreas a investir também. Sem dúvida, estou absolutamente de acordo. Há muita parte musculoesquelética por base, mas há um mundo a explorar. Eu, quando fiz esta questão, estava à espera, se calhar, de outro tipo de resposta, e foste dar uma resposta que eu não estava à espera e que é muito boa, que é, de facto, essa questão. Muitas vezes, em gabinetes privados, em clínicas de contexto privado, encontramos sempre 2, 3, 4 profissionais vocacionados para a musculoesquelética, e depois temos lá o profissional para a neurologia, temos aquele profissional, se calhar, para a saúde na mulher, e a verdade é que há tanta gente, especialmente em neurologia, cardiorrespiratória, agora e cada vez mais no futuro, estou totalmente de acordo. Vai ser um boom, sem dúvida. E há tanta gente a precisar de ajuda que mais cedo ou mais tarde vão ter que, de facto, pagar por estes serviços, e vai haver uma procura muito grande. E para já não há essa oferta. Exatamente. Em contexto privado, sem dúvida. Daí que sejam áreas a investir. Falaste agora na área da saúde da mulher. Nós começamos este ano a desenvolver um pouquinho de forma mais séria a área da saúde da mulher. Para onde vamos começar? Vamos desenvolver, ou já estamos a desenvolver esforços para que isso seja uma realidade ainda mais presente, e efetivamente parece-me ser uma área que tem uma margem de progressão enorme. Okay? Saúde na mulher, como saúde no homem, disfunções sexuais, não querendo deixar nada, obviamente, fora. Sim. Muito pavimento pélvico, a esfera de pavimento pélvico, exatamente. Exato. Eu não ouvi ainda o podcast da Aline, não sei se ela abordou estas questões ou não, mas porque cá na clínica temos esta área, eu hoje tenho uma percepção um pouquinho diferente dela, e efetivamente acho que é uma área com potencial parvo, com potencial gigante. É preciso fazer um trabalho de sensibilização muito grande, junto de médicos e junto de utentes. Eu diria que mais até, se calhar, num primeiro momento junto de médicos, porque começa por aí. Claro, se claro, o médico claro. Não infirma, não sensibiliza, não indica, então é difícil os pacientes fazerem o que quer que seja. Se hoje na parte da musculoesquelética, se alguém tem dor num ombro, já está minimamente sensibilizado para ir ao fisioterapeuta, claro, claro. se alguém tem uma disfunção de pavimento pélvico, não está nada sensibilizado para o que quer que seja. Então aquilo, a comunidade médica deve ter um papel importante. Abordei isso com a Aline, sem dúvida. Temos que falar mais. Sim, exatamente. Então acho que são áreas, efetivamente, assim, com poder grande de crescimento. Estavas à espera que eu falasse de quê? Se disseste que eu te surpreendi, porque respondi-te a esta questão de uma forma que tu não estavas à espera. Toquei na área da neurologia, da cardiorrespiratória. Sim. E pensavas que eu iria falar de... Pensava que ias falar mais em contextos organizacionais, trabalhos... Não estava à espera que fosses para a oferta de serviços. Não estava à espera que fosses por aí. Estava já a pensar, ok, tens esse serviço, como é que agora fazes crescer aquilo do ponto de vista organizacional e tal, com seguradoras, blá blá blá blá. Foste por um caminho completamente diferente, mas lógico. Sim. Tem que haver oferta de serviço e cada vez mais vai ter que existir, sem dúvida. Ok. Ricardo, aqui falando agora um pouco sobre a EPI, também que é um dos assuntos pelo qual trouxe cá. És aqui na clínica o único profissional que executa, não é? A EPI. Que significado, que representatividade tem a EPI na tua prática? Ok? Na tua abordagem. E claro, que importância atribuis no teu plano de intervenção à EPI? Se atribuis uma importância bastante elevada, se atribuis uma importância moderada, pronto. Então, a EPI tem uma representação muito grande no trabalho aqui, que nós realizamos na Fisio Global e consequentemente naquilo que eu faço, porque como disseste há pouco, sou cá na clínica, sou o único profissional que trabalha com a técnica. Tem uma representação grande porque eu estava aqui a fazer contas, mas provavelmente eu faço mais de 1000 EPIs por ano. Então são números interessantes. E este ano ainda não temos isso feito, mas acho que ultrapassa facilmente. Dá quase 3 diárias. Os 1000. Mais. Se são 3 diárias, então é mais. Então fiz mal as contas, mas é mais. Mais, é. Ok. Porém, para mim é muito importante... e que peso é que a EPI tem na clínica? Nós recebemos hoje cá muitos pacientes à procura especificamente da EPI, mas eu sou forçado a passar uma mensagem que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir, que é: nós não tratamos tendões rotulianos com EPI. Nós não tratamos epicondilites com EPI, nem tratamos coifa dos rotadores com EPI. A EPI... efetivamente é um coadjuvante no nosso modelo de intervenção, é mais uma ferramenta, ok? Não te estou a mentir se eu te disser que já tivemos alguns casos em que eu me recusei a tratar os pacientes porque esses pacientes efetivamente só queriam fazer EPI, ok? E era um caso em que eu sabia de antemão que não ia correr bem, tinha indicação para fazer EPI, mas dadas as alterações que aquele utente tinha, ele até se poderia sentir bem, mas ia recidivar muito rápido, então eu preferi não fazer. Portanto, tem uma representação grande, mas não é a ferramenta, não é mais uma ferramenta ao nosso serviço, que efetivamente tem um peso clínico grande, tem, não só pelo número de intervenções que fazemos, mas também pelo que conseguimos com essa mesma intervenção, é um facto, mas não é tudo, não é? Como sabes, trabalhamos com outras ferramentas. Se a EPI tem uma representação muito grande, e aqui estamos a falar em marcas específicas, o POLD, por exemplo, do âmbito da terapia manual, tem uma representação ainda maior da minha prática, atenção. Mas efetivamente é algo que nós utilizamos bastante e que nos ajuda imenso. Uhum. Um facto. Posso dizer que és um dos principais embaixadores da técnica aqui em Portugal. Posso dizer isso? Posso. Ok. Sim, para o teu cara, posso. Acho que sim, Carlos, porque okay. Eu sou o primeiro profissional formado cá em Portugal, pois, na EPI. Por isso é natural. Eu recordo-me perfeitamente no início quando falei na EPI, era uma loucura, ninguém fazia ideia do que era a EPI. Se não me engano, a Master tentou em 2009 ou 2010, tentou organizar o seu primeiro curso da EPI. Nós tivemos 3 inscritos. Obviamente o curso foi cancelado, claro. Porque aquilo apareceu assim do nada, uma coisa muito do além. Portanto, sim, não é? Sou o primeiro que se formou cá e, como eu creio que tens noção, desde então, e particularmente nestes últimos 7 anos, a minha atividade em torno da técnica tem sido assim muito, muito intensa. Fomos aqueles que trouxemos também a primeira formação cá para Portugal. Portanto, tenho uma ligação, obviamente, assim grande com a técnica. Exato. Tudo isto para te perguntar o quê? Tu certamente tens tomado contacto com outros colegas portugueses, não só, mas especialmente colegas portugueses, tentando restringir aqui à nossa área, que também, ou de forma posterior, tiraram a formação certo. Também com a EP. Penses que é, embora eu concordo absolutamente com da maneira como tu utilizas a EPI, pensas que é uma ferramenta que está a ser usada desta forma disciplinada pela maior parte dos fisioterapeutas, ou por vezes poderá, da maneira dos feedbacks que tu sentes, outros colegas que possas conhecer que também utilizam, pensam que está a ser utilizada de forma disciplinada ou um bocadinho ao desbarato? O que é que te parece? Então, Carlos, isso para mim é uma questão que é muito importante. E é muito importante porquê? Há uns anos atrás, com 2 ou 3 dos maiores impulsionadores da técnica de eletrólise, se calhar até é mais correto falar assim, porque a EPI é uma marca. Sim, sim, sim, sim. Pronto, mas é mais fácil dizer EPI. Dois ou três dos maiores impulsionadores em Espanha da área da eletrólise, isto provavelmente foi em 2008 ou 2009, disseram o seguinte: Ricardo, começa a trabalhar com ecografia, porque se tu, entretanto, começares a trabalhar com ecografia e se tu já és bom naquilo que fazes, acredita que tu daqui a uns anos vai ser uma referência e vai ser um requisito indispensável na prática de qualquer profissional. Porque era o que já estava a acontecer em Espanha, ok? Já tínhamos atletas XPTO que só recorriam a fisioterapeutas, praticamente trabalhavam com ecografia e tudo mais. E foram essas mesmas pessoas que me impulsionaram depois a entrar no mundo da eletrólise. E dei-te este exemplo de Espanha porque há alguns anos atrás, não tantos anos atrás, essas mesmas pessoas comentavam comigo, que efetivamente são referência, comentavam comigo que começavam a receber pacientes tratados com EPI por outros profissionais que não tinham resultados e recorriam até eles para terem resultados. Comigo aconteceu esta história da ecografia e da projeção que te dá. Poderá ser uma surpresa para ti ou não, mas hoje nós já recebemos pacientes tratados por outros colegas que tentaram realizar EPI, mas não tiveram resultados. Portanto, hoje já vêm cá pacientes que tentaram ser tratados pela técnica e não obtiveram o resultado esperado. Portanto, respondendo à tua questão, isso de alguma forma começa a ser um indicativo de que efetivamente a técnica poderá não estar a ser utilizada da melhor forma possível. E para ti e para todos os ouvintes, e é legítimo que as pessoas pensem nisto, ok, mas isso não será da técnica em si, porque se calhar também recebes pacientes, outros colegas tentaram tratar com terapia manual e também não tiveram resultados e também vieram aqui. E é um facto, ok? E é assim mesmo, tal como outras técnicas, eu sinto que começa, isto sem querer, e até porque o fenómeno está a crescer em Portugal, atenção, ainda bem, mas sem querer generalizar, eu começo a perceber que se calhar começa a ser feito assim de forma, não quero dizer banal, mas sem critérios de rigor que efetivamente a técnica obriga. Eu, de forma muito frequente, sou questionado por colegas a perguntar como é que é, como é que não é, ecografia, o que é que tu achas. E eu vou-te dizer a ti, Carlos, agora aquilo que habitualmente digo a essas pessoas. Eu tento ser o mais transparente possível e refiro, não é uma técnica fácil. Provavelmente todas as técnicas em que eu já me formei até hoje, já foram muitas, é aquela que apresenta a curva de aprendizagem mais lenta, ok? É muito difícil fazer-se muito bem. A técnica carece de muito tempo. Não basta tu teres um ecógrafo e um aparelho, longe disso. Okay? É preciso muito treino, é preciso um conhecimento enorme na área da ecografia, é preciso um domínio muito grande. E porventura, esta será a principal razão, na minha opinião, que poderá fazer com que a técnica poderá não estar a ser feita com o rigor que tu disseste há pouco, ou lançaste pelo menos essa hipótese, que é um domínio técnico muito grande, na área da eletrólise especificamente e muito na área da ecografia. Claro, claro. Porque o difícil de fazer a técnica passa muito pela ecografia, pelo domínio, pela relação de aparelho, agulha e ecógrafo, para tu conseguires colocar a agulha onde precisas Poderá também, obviamente, na minha opinião, ser outra questão de, se calhar, às vezes, em alguns casos, não poder não estar a ser utilizada num contexto coadjuvante. Era isso que eu ia dizer de seguida, exatamente. Isto, e se calhar alonguei-me um bocadinho a falar nesta parte. Esta parte que eu disse para mim é importante. Sim, claramente. E efetivamente. Porque é fácil odiar a técnica. Exatamente. Para alguém que seja terapeuta, é fácil dizer, isso é pior. Exatamente. Resolve, não. É fácil. Exatamente. Mas efetivamente a segunda questão, e o que tu lanças agora é fundamental, que é não entender a técnica como mais uma ferramenta, como um coadjuvante num processo, e tentar tornar a técnica no tratamento. E aí efetivamente eu não concordo e não me revejo nisso, porque tal como eu digo aos pacientes, para mim a técnica é uma excelente forma, obviamente isto entre aspas, de eu lhe recauchutar o pneu. Mas não me interessa só recauchutar-lhe o pneu, eu tenho que alinhar a direção, a suspensão, e para isso, precisamos de outras coisas. Sem dúvida. Pronto, estamos a terminar, ok? O que é que podemos esperar de ti no futuro enquanto fisioterapeuta? Era a pergunta que eu te queria fazer antes de passar às mensagens finais. O que é que podemos esperar de ti? O que é que tu esperas poder alcançar também? O que é que podem esperar de mim? Podem esperar, enquanto fisioterapeuta, podem esperar foco, empenho, dedicação e garra de continuar aí a desbravar caminho. A tentar ajudar de forma mais eficiente e de forma mais eficaz possível os nossos utentes, quem nos procura. Garra. Eu acho que aquilo que caracteriza muito aqui a clínica e o pessoal todo, não só eu, é muito foco, muita garra e termos muita vontade em sermos os melhores. E acho que é isso que podem esperar. Uma procura contínua para atingirmos um estado de excelência, vá. É, muito bem. O que é que desejas para a fisioterapia e para os fisioterapeutas em 2018? Acabei de te matar agora. Mensagens de Natal. Natal ou de Ano Novo. Ano Novo. O que é que eu desejo para os fisioterapeutas e para a fisioterapia em 2018? Desejo, para não dizer, saúde, paz e amor. gostava, acima de tudo, provavelmente isto. Já há muita gente que o faz, mas gostava que todos os colegas tivessem a oportunidade de colocar em prática aquilo que gostavam de colocar em prática e que por alguns motivos não têm forma de... Ok? Porque há muita gente que trabalha bem, consegue trabalhar bem, mas efetivamente há muita gente que está inserida em determinados modelos com os quais porventura não se identificam tanto, mas gostava que existisse mais liberdade e possibilidade para que essas pessoas pudessem colocar em prática o conhecimento que têm. Acho que era por aí. Era ver mais gente feliz e a trabalhar bem, de forma mais livre, sem tantas amarras. Acho que é isso. É um follow your passion. Exatamente. Aqui um final muito La La Land. Claramente. Ok. Ricardo, muito obrigado pelo tempo despedido. Nada, sinceramente, espero que tenhas gostado. Eu gostei imenso. Okay. Eu gostei imenso. Espero encontrar-te no futuro. Está bem? Obrigadíssimo, Carlos. Se precisares de alguma coisa, já sabes onde é que nós estamos, passas por cá. Tá bom? Obrigadíssimo por este bocadinho. Muito obrigado. Um bom Natal e bom Ano Novo para ti. Para ti também e para os ouvintes todos. Obrigado, Carlos. E é através desta belíssima forma que dou por terminado o episódio de hoje. Escusado será dizer que foi um prazer e uma honra ter esta conversa com o Ricardo, depois deste ainda ter paciência para maturar após mais um longo dia de trabalho na Fisio Global. Poucas não foram as vezes em que, durante esta entrevista, esperava um tipo de resposta por parte do Ricardo e era logo de seguida surpreendido positivamente. Isto, na minha não tão relevante opinião, é de crack. Acho que não é surpresa para ninguém quanto aprecio o modelo da Fisio Global. Para mim, o tendo passar não só por vários profissionais, como mesmo por vários fisioterapeutas cada um com a sua tarefa, em que são realmente o mais competentes possível, é fantástico. A probabilidade do trabalho ser da máxima qualidade possível cresce exponencialmente. E isto requer, de facto, máxima confiança em cada uma das pessoas que compõem o espaço de trabalho. A reflexão sobre a API também foi bastante interessante. Embora seja uma técnica de grande valor e que está em evidente crescimento, é necessário ter precaução, responsabilidade e critério tanto na forma como esta é executada, bem como garantir que a aplicação desta não é parte fulcral do plano de intervenção. Há mais coisas que devemos incluir para potenciarmos ao máximo os resultados. Bem, malta, resta-me desejar a todos vós um excelente ano e, como disse o Ricardo, façam por concretizar os vossos sonhos. Volto a ver-vos em 2018. Beijos e abraços.